alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Hoje eu sei e não vou mentir. Só você vai me fazer feliz. Romântico pra Dedéu, hein? Alô, menina, tá chegando aí com o nosso encontro. Vai falar, uai, o que aconteceu, Maurício? Viu o passarinho verde? Não é isso não, é que tem coisas lindas, coisas boas, coisas gostosas que a gente ouve, que a gente toma conhecimento, que fazem com que a vida da gente fique mais formosa, mais radiante, mais alegre. É, e é sempre bom a gente estar de bem com a gente mesmo, estar de bem com a vida. Isso aí sim, estar de bem com a vida faz com que você se torne uma pessoa produtiva, uma pessoa alegre, que acima de tudo leve muita alegria às outras pessoas também. E essa é a nossa missão, a missão de todo aquele que trabalha com comunicação, de procurar levar o máximo de alegria possível às pessoas. E isso eu procuro fazer, sem sombra de dúvida que procuro, né? Hoje no nosso programa nós vamos ter, e aí, Frank Sinatra, Morris Albert, é o Beto Santos, Caici and the Sunshine Band, Edelson Moura, Chitãozinho e Chororó, e sem falar na carta destaque, eu vou ver daqui um pouquinho de quem é a carta destaque. Mas que tal então começar trazendo aí para vocês Chitãozinho e Chororó, obras de poeta? Vamos nessa? Então roda lá, menino! Passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, atacando sem piedade.

existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu estava ouvindo uma frase aqui que eu achei interessante, porque muitas vezes a gente... Veja, deixa eu ler a frase primeiro para que vocês entendam. Sorrir não significa necessariamente que você está feliz. Às vezes, isso significa apenas que você é forte. Tem muita gente que é obrigada a colocar um sorriso no rosto, porque as outras pessoas não têm culpa da dor que você está sentindo. É o caso do locutor, por exemplo. Eu não adianta chegar aqui, eu posso estar mal, posso estar sofrendo, posso estar com dor, posso estar com problema, mas eu não tenho esse direito, a obrigação de chegar aqui e repassar isso para vocês. Os meus problemas são meus. Então, quando eu chego aqui, eu tenho que me despojar, eu tenho que esquecer todos esses meus problemas e tentar ser o mais alegre e agradável para você, porque você não tem culpa dos meus problemas. Eu não posso compartilhar, eu não posso te colocar como partícipe daquilo que acontece comigo. Vocês entenderam? Então, é por isso que muitas vezes a pessoa está sorrindo, não quer dizer que ela está feliz. É uma pessoa, às vezes, apenas forte, né? Muito bom, muito bom. Mas vamos trazer agora uma dobradinha. Vamos rodar Caici The Sunshine Band, Please Don't Go. Depois o Beto Santos, é menino, sucesso danado, hein? Beto Santos com a participação do Francis e Juliano. Toma, toma, roda as duas aí, vamos nessa. You to know. quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, toma, moçada. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada. Vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado eu tenho micareta, já estou me preparando. Domingo eu tenho cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Tô lendo uma notícia aqui agora que me deixou escandalizado, viu? Vocês se lembram daquele Jean Willis? É, que participou de um programa que eu abomino também, desse tal de BBB, não sei quando, que ganhou um desses programas aí. Hoje ele é deputado federal. E esse camarada, eu acho que ele tá louco, só pode estar louco. Olha o projeto de lei que ele tá lançando. É para legalizar a maconha e soltar todos os traficantes presos. E quer que a profissão de traficante seja legalizada. Esse cara não tá no seu juízo perfeito. Esse cara tá mais do que louco, pirado. Não é pelo fato de que ele seja homossexual, isso aí não tem nada a ver. Mas, pô, ficar lançando, fazendo apologia ao uso de droga e legalizar e soltar os traficantes, esse cara só pode estar maluco. É a maior perdição pro ser humano é quando ele se vicia em alguma droga, quando ele se vicia, quando ele tem algum vício, né? Qualquer vício já é uma perdição. E ainda ficar aí fazendo uma apologia dessa forma aí, é louco. Esse aí é louco. Esse aí não é, eu vou te contar, deveriam tirar da câmara aí, internar logo no hospício. Ora, meu Deus do céu, como é que pode, né? Maurício Fares vai cantar agora, Recado Nacional. Roda lá, menino, vamos nessa. Esteja onde estiver, longe de casa e de quem te quer. Esse recado foi feito por você, que afinal se lembrou que existe um alguém. Um alguém que muito te quer. E tem esperança de, quem sabe, um dia ainda te ver. Por favor, senhor locutor, venho te pedir um favor. De dar este recado à minha família, pra contar da minha vida e como estou. pra minha mãezinha. Nunca se desesperar. O seu filho que vive no mundo toda hora só pensa em voltar. Por todos os lugares que eu ando, nem a fome e o cansaço faz parar minha busca pelo ouro tão sonhado, que fará nosso sonho se realizar. Eu sei que ainda vou vencer e nossa vida enfim vai melhorar. Sei que Deus sempre está me ajudando. Um dia pra nossa casa eu vou voltar. Por favor, senhor locutor, não repare nessa carta amarelada. É que onde vivo, só Deus sabe como é. Vai o dia, vem a noite, tudo igual. O que resta é a esperança de um dia voltar ao meu lar, rever meus filhos, minha mulher, meus amigos, minha casa. Esse é meu sonho, o sonho final. Por todos os lugares que eu ando, nem a fome e o cansaço faz parar minha busca pelo ouro tão sonhado, que fará nosso sonho se realizar. Eu sei que ainda vou vencer e nossa vida enfim vai melhorar. Sei que Deus sempre está me ajudando. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Caramba, gente, essa carta aqui, ela é quase que uma cópia de uma carta que eu li esses tempos atrás. Eu li uma história mais ou menos parecida com essa que eu vou ler aqui daqui um pouco, a carta destaque de hoje. É a carta do homem revoltado com a família de um lugar qualquer. Já vocês vão tomar conhecimento dessa história, viu? realmente bem danada essa historinha aí. Olha aí, Pião do Vale Valentim, olha a cinquentona. Eita, essa música aqui também tá fazendo sucesso, né? Então roda lá, menino! Olha a cinquentona, olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela tem 50, não aparenta, quando sai na rua ela arrebenta, sempre bem vestida. É um luxo só, tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar qualquer assunto, é politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Opa, deixa eu mandar aqui um grande abraço para os meus amigos ouvintes aí da Rádio Popular FM no Rio de Janeiro. Ei, vocês que estão me acompanhando aí através da Rádio Popular, gente, obrigado, viu, de coração. Um abração pro meu amigo Júlio César, ele que é da Rádio Popular aí, da Popular FM no Rio de Janeiro. Júlio César, nos seus programas também retransmito meu abraço a toda essa gente querida, essa gente boa daí, viu? Também um abração pro Alexandre Martins Arruti, ele que é da Rádio Cidade Goiânia. Um alôzão para vocês aí. E olha, muito obrigado também a todos que acompanham o programa do Maurício Fares através da Rádio Cidade Goiânia. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, tá? E agora aí, olha, tá quase na hora da carta destaque, hein? Tá mesmo, rapaz. Vamos rodar o Morris Albert Feelings. Roda, roda lá, menino. Feelings, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. Come again. Feelings. Feelings like I've never lost you. And feelings like I'll never have you again in my life. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. A minha querida amiga Zezé, que é lá de Pindorama, no Tocantins, ela esses tempos atrás pediu que eu desse um alô aqui, procurando um pessoal. Eu não sei se teve notícia de alguém, pelo sim, pelo não, eu vou dar novamente o alô. É em nome de seu José Fernandes Filho, mais conhecido por Juquinha. O seu José Fernandes está procurando seus filhos, né? Que há mais de 30 anos não tem notícias. Ela, Zirene, José Maria, Gerson e Angelita. Eles também são filhos. A mãe é a Maria do Carmo de Azevedo. Eles moravam em Palmeirópolis, que hoje é Tocantins. A Lazirene, a notícia que se tem é que ela foi morar em Alto Horizonte, em Goiás. E também ela disse que o Gerson tinha ido para Belo Horizonte. Se alguma dessas pessoas estiver ouvindo, entrar em contato com a Zezé,

pois eu vivi muitos anos em Dom Eliseu, no Pará. Eu sou paulista de Ribeirão Preto e tenho 49 anos. Agora em fevereiro eu faço 50, quer dizer, já fez, né, porque nós estamos em abril. Olha, Maurício, o motivo pelo qual estou te escrevendo essa carta é para que você me dê um conselho sobre o que posso fazer na minha vida. Eu ouvi você lendo uma carta esses dias atrás de um pai revoltado com os filhos, porque ele sofreu tanto para dar o melhor para esses filhos e só recebeu ingratidão. Maurício, a minha história é muito parecida com a desse homem. É, porque eu também não tive sorte com os meus filhos. Apesar de ter tentado de todas as formas mostrar a eles o caminho do bem, da honestidade, do trabalho e da dignidade, foi tudo em vão. Eu tenho 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher, que é a mais velha. O mais novo dos meus filhos está com 23 anos e a minha filha mais velha está com 30. Um pouco de culpa foi da mãe, que não soube criar os filhos, Maurício. Eu saía para trabalhar e deixava ela encarregada de tudo. Eu trabalhei em garimpos, em fazendas, em madeireiras e sempre vivia mais fora de casa do que dentro. E a minha mulher não tinha pulso para controlar as crianças, e eles faziam o que bem queriam diante dos olhos dela. Quando eu estava em casa, a história era diferente, porque eu estava duro e não aceitava rebeldia por parte deles. Mas bastava eu virar as costas e pronto, voltava tudo, a mesma bagunça. Só para você ter uma ideia, Maurício, a minha filha mais velha se perdeu com o cara quando ela tinha 14 anos. Ela teve um filhinho desse cara que infelizmente veio a morrer com 9 meses de nascido de meningite. Depois ela acabou saindo de casa e mesmo menor de idade foi viver nos cabarés. Não adianta conselho nenhum que eu dava para ela sair dessa vida. Olha, os outros meninos, infelizmente, os outros 3 acabaram se envolvendo com drogas e passaram a praticar assaltos. Eles foram presos e soltos várias vezes. Eu mesmo fui várias vezes conversar com o juiz e com sacrifício pagava advogado, fiança para libertar os meninos. A mulher acabou vindo a morrer em 2006. Eu acredito que mais de desgosto. Eu consegui umas terrinhas no INCRA, só 10 alqueires, e achava que levando os meninos para lá, que eles se corrigissem e parassem com essa bandidagem que eles estavam envolvidos. Que engano, Maurício. Aí é que foi pior, pois passaram a plantar maconha nas terras. E quando a polícia descobriu, até eu fui parar atrás das grades. Aí então resolvi tomar uma decisão na minha vida. Eu que sempre fui um homem honesto, honrado e trabalhador, sendo preso como plantador de maconha, isso foi demais para minha cabeça, Maurício. Quando eu consegui liberdade condicional, eu voltei para minha casa e coloquei a venda para sumir dali e nunca mais dar notícia para os filhos. Só que eles ficaram sabendo e não sei como foi que conseguiram uma ordem com o juiz para embargar a venda. Agora só vou poder vender se for com a assinatura dos 4 filhos. Você acha que isso é certo, Maurício, que o juiz pode impedir que eu venda? Afinal, está apenas no meu nome e também no da finada mulher. Gostaria de um conselho de sua parte. Agradece o homem revoltado com a família de um lugar qualquer. Ah, sim, e eu gostaria que você rodasse para mim uma música. Como você só atende internacional, aí mais um que vem com essa ideia. Gente, quem é? De onde vocês tiraram a ideia que eu só atendo se for música internacional? Pelo amor de Deus, eu nunca falei isso, gente. Eu não atendo carta, eu não atendo pedido de música na carta de destaque, mas como vem a carta pedindo a música, eu rodo. E engraçado é que todas vêm pedindo música internacional. Mas não é que eu digo que só vou rodar se for internacional. Claro que não é isso, não. E se vier uma pedindo nacional, pedindo seja lá o que for, eu atendo, porque afinal de contas o programa é de vocês. Mas então, mano, se você puder rodar, eu quero a música do Frank Sinatra, que eu gosto muito. Aí é danado, né? Eu não sei mesmo de onde é que vem. Mas, meu amigo, que coisa, que carta danada essa sua, né? Que carta danada mesmo. Olha, eu vou me prender apenas na sua carta. É o seguinte: Seus filhos têm direito, sim. Infelizmente, eles têm o direito, sim, de pedir embargo de venda. Até porque não foi feito nenhum inventário depois da morte da sua esposa, não é mesmo? Né? Não foi feito nenhum inventário. E aí, então, o que que acontece? Os teus filhos são herdeiros legítimos de tudo que você construiu ao lado da sua ex-esposa. Mesmo parecendo um absurdo, né? Mas é a lei. E contra a lei não existe argumento. Você tem todo o direito de ficar revoltado, mas o direito deles é sagrado. Mas você quer que eu te dê um conselho sobre o que, se fosse eu, o que que eu faria de verdade? Olha, eu mandava esses filhos tudo para PQP. Eu sumia no mundo. Você deve ter um carro, não deve? Deve ter gado. Isso não entra na proibição do juiz, não. Então, venda tudo isso na calada, com o dinheiro que você apurar, você anoitece e não amanhece. Deixa a serra para eles, já eles querem a terra? Então deixa para eles e que eles façam o que bem entenderem dela. O que deve valer essa terra? Não deve valer mais do que uns R$1.000. R$1.000 igual o quê? Será que vale mais do que isso? O que é que sobraria para você se vendesse e repartisse o dinheiro com eles? Apenas uns R$2.000 para você, não é? Larga isso para eles, vá curtir o que restar da sua vida para você. Você ainda é um homem novo, tem só 50 anos. Então para que você vai ficar aí se acabando por causa de filhos bandidos que só querem ver a sua caveira? Dá uma bela de uma banana para eles, rapaz. Vá para bem longe daí viver a sua vida. Arranje uma companheira, seja feliz, porque você merece. Rapaz, fica aí agora preocupado com a merreca que vale essa terra aí. Pega o dinheiro que você puder aí e se manda daí, vai viver num outro lugar. Esqueça que você tem esses filhos aí, já que são bandidos mesmo, já que não souberam valorizar nada, só fizeram arranjar complicação e encrenca para sua vida. Larga isso pra lá e vá viver a tua vida. Arranje uma pessoa, uma companheira aí pra viver do teu lado. Seja feliz, que é o que você precisa até o final dos seus dias. Olha, eu vou rodar uma música sim, viu? Mas de novo, eu não sei o porquê. Já é a segunda pessoa que me diz que eu sou atento se for música internacional. Onde é que já se viu isso, gente? Eu falei alguma vez isso aqui no programa? Vocês que acompanham meu programa desde o início, alguma vez eu falei alguma coisa sobre só atender pedido se for de música internacional? Só se eu tava doido ou de fogo na hora, uai. Só se foi isso. Eu não lembro de ter falado isso aí nunca. Mas de qualquer forma, já que é uma música que você quer ouvir com Frank Sinatra, então eu vou rodar My Way pra você, tá bom? Então, roda lá, menino. My Way, Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I feel my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say de mais um programa. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta. Ah, sim, esse programa vai ficar aí no site, no sábado e no domingo também. Então, aí você que tá me ouvindo, você que tá me acompanhando, se quiser ouvir o Repeteco, pode ligar, pode entrar no site amanhã e depois que vai estar aí o programa à sua disposição, tá? Gente, um beijo no coração de cada um, bom final de semana, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, muito obrigado, tá? Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.